Eu penso que temos tido uma procura por parte das empresas nunca antes vista. E, portanto, isso significa um grande dinamismo e uma grande vontade das empresas em investir. Neste momento, nós temos aprovados na região centro 1.756 projetos que correspondem a um apoio, a um investimento de quase 1.000 milhões de euros e a um apoio FEDER de mais de 500 milhões de euros. Claro que estes projetos estão a iniciar-se, mas a executarem-se, mesmo que não seja na sua plenitude, vão significar postos de trabalho, na sua maioria qualificados, aumentos das exportações na região e, portanto, significa que se atingem os objetivos dos apoios às empresas. E, portanto, estamos muito satisfeitos com a procura. Vamos também nesta conferência anunciar os novos planos de aviso para os empresários e os empreendedores também planearem os seus projetos de investimento e vamos fazer um balanço do que correu bem e do que correu menos bem, quer da nossa parte, enquanto autoridades estão, e quer em termos de candidaturas, aquilo que há a melhorar quando se fazem propostas de investimento para terem apoio comunitário. Então, há um longo caminho a percorrer. Eu diria que em termos dos fundos comunitários e o apoio às empresas, nós começámos muito cedo e, portanto, aí não houve qualquer, não se pode falar em atraso. Estamos, o caminho a percorrer é, no fundo, as empresas perceberem quais são os principais apoios para o seu projeto específico de investimento e algumas perceberem que este não é o caminho e que haverá outros e perceberem de facto o que é onde fazer e que condições é que têm que cumprir para ter fundo, para ter apoio comunitário. Mas eu penso que já há um grande conhecimento, o evento visa contribuir para esse conhecimento e essa informação para quando se fizerem candidaturas sejam candidaturas informadas, mas sobretudo as empresas perceberem que os apoios são uma ajuda, não substituem a empresa em termos de capitais próprios, a empresa tem que acompanhar muito perto os projetos de investimento, tem que lhes dedicar recursos financeiros e humanos e, portanto, envolvem grande responsabilidade. Mas penso que isso cada vez mais está interiorizado por parte dos empresários, mesmo daqueles que são pequenos empresários.